Brisei, ali pra direita, Foxtrot, chama o Salvador 21, tá com lá. Salvador, essa galera mais uma, deixa para o vídeo de voz, a gente está zero, a gente está zero no 4. Passando até o Zulu Romeu, mantenha sua direita de voo visual. Suba e mantenha o limite certo, a porta é divino. A gente está mandando agora no quarto. Aguarde para voar na rua do Paradabá. Passando até o Zulu Romeu, confirme o ponto final da luz de Delta Lima, confirme o seu equipamento. Já sendo 43 ponto 0122. Sente, agora contato no lugar. E a chegada com a média 1 no dia para o nível de voo 060, a gente não zero na 4. Apertando até o Zulu Romeu, mantendo o seu primeiro de voo visual de uma meia certa, a gente vai sobre o voo no Fora da Barra. Então, 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus. aproximação e fila de som para 2309. Por conta disso daí lá, já foi a hora do mundo, 4-0-0-0-9, mais que pode para o salto. 63.8. Mantenha o nome de pessoal sobre a grande voz de voz. Aparra meu Oscar mais chance, mantenha sobre a grande voz visual, campeão do farol de Itapuã, a gente não vai uma 4 da pastora descida. Olha, 4 da 7, da presente, só autorizado que estiver na fila, não dá mais certo. Vai cruzar, ou mais maior. Thank you. Mantenha sua greve de voos visuais, litoral sul, 1.500 pés. Autorizado 500 pés, mais uma meiota. 1166, tráfego 60 aqui na aproximação, 12 horas, 8.3 milhas, com 1.80 de ponto de redução, 2320. Com 2 finais de procedimento, sanitário em Salvador, frequência 118, decimal 95. Sou 1166, desça para 2010, aí se contando na 4, autorizado final do procedimento em LFC. Aqui se nós vemos a responsabilidade. Salvador, frequência 118, decimal 95. Papapá, de papapá mais, autorizado o cruzamento do eixo da 190 entre Duna e Simbra. Mantenha sobre regra de voo visual e emissão 094, reporte visual com terra e verso índia. Informe o plano de 737, próximo ao marcador de terra a 2.000 pés. Ao tráfego do circuito do carnaval. A barra da alta mais perto complete do circuito, estamos em torno 118 do último ano aqui. Para sair da área do dor, aguarde para a descida. autorizado direto o Itaúíque da Alcântara. Hotel Zulu Romeu, distribuída para 500 pés, a posse visual contra a Ilha da Salina. Hotel Zulu Romeu, visual com mais um Romeu Alfa, 500 pés, a sua posição de 3 horas. Sobrevoo 4 Alves, Michael Alfa. Sim, Sotazo Romeu, presença livre. Alma 7, Gato, 1-0, grau 0. Visual com troca na sua posição de 1 hora 2.4 milhas a 500 pés no meu 4.4 no farol da barra. Paulo ao 01, autorizado 3.3, aqui é a pista, 208, agradecido, até a próxima. O controle não confiou a mensagem, confirme a informação. Papapá, Eco Lima 8, mantenha sobre a de voo visual, ajuste no 014. Acione código transpondo 01123. Suporte iniciando sobre a voo na parada barra. Mais controle, seu voo 1869, iniciou curva direita. Voo 1869, contato radar na decolagem, via saída Água 1, subiu uma terminal de voo 360. Água 1, quando possível, proa de alerta, por favor, subida de 360. Tira direto alerta, voo 1869. Obrigado, direto alerta, stop, gol 1869. Posso iniciar no sobrevoo no mercado modelo? Ou de uma papá mais? Eco Lima Alto, com disposição? Gente, como que tem dois helicópteros da última parada da barra, papapá Mike Romeo Alfa, Alfa CA50, da posicional Romeo 44, papapá Lima, papapá Mike. Eu posso visualizar alguns helicópteros. Os helicópteros informados anteriormente são no mercado modelo. Papapá Mike e Mike Romeo Alfa. Informo o papapá S de uma outra, o farol da barra, o meu 44, a 500 PS, fazendo sobrevoo. Eu posso iniciar sobre o voo no Farol da Barra, me mata pra mais. Alfa Bar, Lima, Papa Live, estamos torre 118, deixa eu chamar o 5. Regresso da Rússia para Lima. presente posição 1. Estrela, que próxima música vida, 4 minutos, próxima do Leste, após a vitória para o Luiz de Alta Lima, e após o final, noite dia, da RBN. Lima estava mais devido à proximidade com o exclusivo de ecológico ao Nautero. Chame torre 118295. Eu traço 22295 em busca da vida, o Lima pagou mais. Abandone a linha do litoral, chame para avaliar o setor. zona 7, deixa de ser retirado pelo Cruz do Campo. Ok, vai para a linha do litoral. Aguardará aquela chance de baixo para olhar para mamãe. Mantenha, conhece o campo, olhando para mamãe, conhece a estrada do coco? Sim, ó. Gente, não mantém a estrada do coco, chama no através de nós depois. Não mantém a estrada do coco, chama norte, torre mais. Desloca o campo, já aconteceu o trabalho lá. Já passou mais desloca o tráfego decolando ao 7? Afirmo. Gente, então a retomada do tráfego autorizado do farol de Capone, e a moto da mais. Certo, agora o tráfego autorizado o cruzamento mais. Alfa 5. posição de 11 horas, 5 milhas, como é, mantendo 510, Romeu 44. Clima ótimo, tráfego formado, 12 horas, 4.2 milhas, mantendo o litoral sul, a 510, Romeu 44. 208, boa, azul 278. Estalé 9420, controle Salvador, via Salvador Flamengo, me deu sua parecida de voo 050, a gente na 014. Mantendo o salão de perfil da chegada, o salão é 9420, aguarde. Azul 2781. Azul 2781, contato com a dama de colagem, dia sem dar a voo, no sul e mantendo de voo no 80. Teste na árvore, o azul 2781, para o 180. Papapá, Romeu, Alfa Alfa, estamos sendo recíproco, frequência 126.5, alterna 125.45. Velocidade e altitude, deu até 4.000 pés, a gente no 094, você também é 9.4.2. Papapá, essa de uma horta para ingresso no circuito, estamos dois instaladores, frequência 118, deu só 9.5. Mais 5 sobre o retorno de voos visuais, a porta visual consegue ser entendida.